Panorama Agrícola para 20 de março de 2013, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte, um abraço para você. Estamos abrindo o programa de 20 de março de 2013, quarta-feira de lua crescente. Este é o Panorama Agrícola, eu sou o Mauro Moirer e comigo na mesa de som está o Márcio Peixe, nas gravações o Eduardo Maia. O ditado de hoje é: respeito é bom e todos gostam. Na dica do programa de hoje, saiba mais sobre a camomila. Na entrevista, Campos Novos lembra 60 anos de pesquisas e investe em integração lavoura-pecuária. No noticiário do Panorama Agrícola, confira, a Pronatec beneficia também pescadores e aquicultores. E o Santa Catarina Rural equipa a SIDASC para a defesa sanitária agropecuária aqui no estado. Você pode participar do Panorama Agrícola. Ligue 48-3665-5359 e deixe o seu recado. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Confira o Panorama Agrícola também na internet, no portal Dia de Campo, no site da EPAGRE ou no site do Governo do Estado de Santa Catarina. Uma dica que pode mudar o seu dia. Vai um chá de camomila aí? Aqui no Brasil, a camomila é a planta medicinal mais cultivada. Porém, há escassez de matéria-prima, o que pode gerar oportunidade para quem planeja fazer do cultivo da camomila uma fonte de renda, inclusive ao produzir sementes. Da camomila faz-se chá calmante e digestivo. Alivia desde cólicas em bebês até o estresse em adultos. A camomila tem bom desenvolvimento em regiões de clima temperado, frio e úmido. É hora das notícias. Para aprimorar estratégias utilizadas pelo Estado, que investe cada vez mais em tecnologia e trabalhos de inteligência, a SIDASC recebeu recentemente 6 veículos equipados para fiscalizações e educação sanitária. Esses veículos foram adquiridos por meio do Programa de Estado Santa Catarina Rural, no qual a SIDASC é uma das executoras das ações de defesa sanitária agropecuária, orientadas para a inclusão social e o aumento sustentável da competitividade da agricultura familiar. Os veículos dispõem de um escritório móvel equipado com bancada de trabalho, cadeiras e componentes importantes, e foram projetados para dar apoio às fiscalizações de trânsito e de eventos agropecuários. Os veículos também se destinam para as ações do Programa de Educação Sanitária em escolas e para reuniões com produtores. E serão importantes na instalação de postos de controle e na interdição de áreas de focos, isolando essas áreas, permitindo que elas fiquem livres de doenças que eventualmente possam acometer o rebanho. O Ministério da Agricultura e o Ministério do Meio Ambiente assinaram acordo de cooperação técnica para a regularização ambiental de imóveis rurais, por meio do CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Entre as ações do Ministério da Agricultura está a divulgação da importância do cadastro para o produtor. Além disso, o acordo tem o objetivo de apoiar a mobilização de proprietários e posseiros rurais para a inscrição no Cadastro Ambiental Rural e para adesão ao Programa de Regularização Ambiental no âmbito do Plano Agricultura de Baixa Emissão de Carbono. O cadastro é uma ferramenta importante para o produtor rural, porque permite a regularização ambiental dos estabelecimentos rurais, condição indispensável para o acesso ao crédito rural. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na voz de Sérgio Zoldan, gerente da Estação Experimental da EPAGRE em Campos Novos, você ouve detalhes das festividades que ocorrem na estação na próxima semana. Tem anos de coleta de dados meteorológicos, 60 anos de pesquisa agropecuária e 25 anos da Estação Experimental. ambiental da EPAGRE de Campos Novos. No dia 27, a gente estará dando início às comemorações com um evento convidando os colegas da EPAGRE e a comunidade, né, para mostrar a importância de Campos Novos e desses dados e da estação, enfim, para mostrar a valorização da estação experimental hoje da EPAGRE. Quais são os principais avanços aí em termos de pesquisa, Sérgio Zolder? Nós trabalhamos na área de solos, fertilidade de solos. Nós temos trabalho na área de agricultura orgânica, trabalhos com grãos. Hoje estamos começando um trabalho com integração lavoura-pecuária. Na sua avaliação, quais são os principais desafios para os próximos anos em termos de pesquisa na região? Hoje nós temos que dar suporte aos agricultores, principalmente os pequenos produtores. A bovinocultura de leite está tendo um incremento e nós precisamos atuar também nesta área, utilizando dejetos da bovinocultura. Enfim, continuar trabalhando com os feijões da EPAGRE, lançando produtos para que esses produtores possam vir a ter produtos bons e mais resistentes, né? E mostrar essa importância da EPAGRE na região, enfim, da estação experimental de Campos Novos no contexto regional e no estado. No caso, Sérgio Zoldan, dos orgânicos, quais são as principais culturas trabalhadas? Hoje, uma horta orgânica, nós temos trabalho com feijão e milho. E um trabalho também com linhaça a nível de propriedade. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com Sérgio Zoldan, da Estação Experimental da EPAGRE em Campos Novos. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. O Pronatec no campo está beneficiando também pescadores e aquicultores. O programa está oferecendo 830 vagas neste primeiro momento, numa parceria entre o Ministério da Pesca e Aquicultura e o Ministério da Educação. A ideia é dar acesso a pescadores e aquicultores à formação técnica e profissional por meio do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Ao longo deste ano, haverá cursos de curta duração sobre temas de interesse do setor, como criação de peixes em tanques-rede, beneficiamento de pescado, piscicultura, aquicultura, pesca artesanal em água doce, profissão de marisqueiro e desenvolvimento de pescador profissional. Também serão ministrados cursos de capacitação em áreas de apoio, como auxiliar de fiscalização ambiental, auxiliar de recursos humanos e auxiliar administrativo. Estão aptos para se inscrever nos cursos, que são gratuitos, as pessoas que possuem inscrição no Registro Geral da Pesca ou participantes de cooperativas, associações, colônias, entidades de classe, bem como trabalhadores da pesca, aquicultores e aqueles envolvidos com a pesca amadora. Aqui em Santa Catarina, a primeira cidade contemplada é a de São Francisco do Sul. Os interessados devem procurar a Superintendência Federal da Pesca de seu estado para efetuar a inscrição nos cursos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O ambiente onde vivemos e plantamos clama por cuidado em seu favor. Não podemos pensar somente em dinheiro sem ter antes escutado seu clamor. O ambiente chora já faz tempo, sofre um desrespeito sem igual. É necessário que todos colaborem na preservação ambiental. O ambiente agradece a nossa conscientização. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. O ambiente agradece a nossa conscientização. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário.